agora há pouco. Um bandido foi trazido pela polícia militar. Chegou morto aqui ao hospital. Policiais armados com fuzis e metralhadora que disparam até 5 tiros seguidos observam cada ponto em busca do homem que teria atirado no carro oficial. É bem fácil você conseguir uma droga para você vender. É fácil entrar e é difícil sair. O mundão tá aí, cada vez mais louco, mó veneno. Eu sei que é embaçado, mas vai escolher logo o crime. O mundo das drogas, se liga. O sistema não tá nem aí com as quebradas, com o povo que sofre. Presta muita atenção, sofredor. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. O mundo do crime é venenoso, é periculoso. O diabo quer te abraçar, te transformar em um ladrão fabuloso, cheio de ódio e malícia. Não seja mais um a morrer na mira da polícia. Não seja mais um alvo do sistema. Só quer te ver trancafiado, não é esse o esquema. Em vez de estar na escola, criança cheira a cola. Em vez de estar batalhando, vejo o louco roubando. Estas más influências só estão crescendo. É isso que o sistema quer, ver os manos morrendo. O tráfico de drogas financia a sua vida. Quem é pra nesse mundo é difícil cicatrizar a ferida. Mas ainda é tempo de mudar de lado. Se libertar desse inferno, apague o baseado. Seja um homem honrado, uma mina decente. Você é capaz de enfrentar a realidade de frente. Muita fé na caminhada, a caminho da luz. Paz, justiça e liberdade, sou guiado por Jesus. Mano Igor na rima, de Mike na mão. Gladiador antissistema em busca da salvação. Muita fé na caminhada, a caminho da luz. Paz, justiça e liberdade, sou guiado por Jesus. Mano Igor na rima, de Mike na mão. Mundo do crime não compensa, eu quero a paz, sangue bom. Você sabe muito bem que não é bom pra você. Continuar nesse mundo, você só vai se fuder. O sistema planta ódio, quer colher amor. Pessoas passando fome, cenas de terror. Essa massagem é realidade vivida no dia a dia. Lágrimas descem no rosto de mais uma dona Maria. Infelizmente mais uma mãe que perde seu filho. O crime não perdoa, puxa o gatilho. Mas o que foi, já morreu por causa de droga. Pare e pense, sangue bom. Não jogue sua vida fora, mano Igor, atitude na rima. Falo o que penso. Tô cansado de sofrimento, velório, clima tenso. Quando pego na caneta e escrevo no papel, o compromisso vem primeiro, guerreiro, Deus é fiel. Deus é fiel, muita fé na caminhada, a caminho da luz. Paz, justiça e liberdade, sou guiado por Jesus. Mano Igor na rima, de Mike na mão. Gladiador antissistema em busca da salvação. Muita fé na caminhada, a caminho da luz. Paz, justiça e liberdade, sou guiado por Jesus. Mano Igor na rima, de Mike na mão. Mundo do crime não compensa, eu quero a paz, sangue bom. O crime não compensa.